896, Recife 2545, Alterno 2685, boa noite. 2545, poderia confirmar a alternativa? É, 12685. 2685, obrigado. 3520 desce via para 2000 pés, 1016, reporta estabilizado ele. Ok, cancela o via, desce na chegada Mari, reporta estabilizado o endereço. Está positivo, tinha sido o via, mas agora está cancelado. Obrigado. Salvador 513 na festa da trip. Trip 5317. 317 está ciente da Charlie para autorização e já está pronto para posicionamento na remota do 3. O trip está autorizado, Serra Bravo, Bravo Eco 380, via Pesulu 41. Decola da pista 10 com curva esquerda, sai na Momo, Coquibu. Controle 1 no 9 decimal 8 e aciona 5460. 380 autorizado TPN, via Pesulu 41, decolando da 1-0 da curva esquerda, sai da Momo, Coquibu. 198 controle por 5460, transponda, até na remota no 3 para puxa acionamento. Livre, puxa acionamento, chame pronto o táxi. Vai chamar para táxi, 5317. Lan 3520, passando Duna, completa aproximação, torre no noite principalmente. Oi Salvador, boa noite, Lan 3520, com capa vista. Estou zero. Lan 3520, continua a aproximação, pista 10, pista molhada. Ajuste 1016, o vento 120.8 nós, está autorizado pouso. Autorizado pouso, pista 10, 1016, na 3520. Torre Salvador, 53, a festa da trip está pronto para ataque, 62 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternado São Luís. Meia, bom dia, acena identificação, autorizado chegada à Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 095. E no ponto de espera pronto, táxi via Índia, 35317. Via Índia, chamará no ponto de espera pronto, até, pega até o 105317. No pátio 3 está livre 9-0. Alto, conferência ataque 9-0. Tan 3520, no solo 35, libera a direita, na Alfa, reporta antes da taxa Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Trip 53, 17 autorizada, linha de colapso é 10, 120 graus com 4 nós. O TAN 3520, portão 5, autorizado, ingresso Juliette. O portão é o 05, o 3520 da TAN. Trip 5317, decolou os 38, chama o controle, 19, acima 8. 19, 8, Trip, boa noite.